dezembro de 2008 aconteceu. Uma coisa maravilhosa. Maravilhosa não por uma grandiosidade que possa ser comparada a qualquer outro evento. Grandiosidade para mim, enquanto indivíduo. Eu sou MC, mestre de cerimônia. Desde 89 eu tô nisso. Igual a qualquer adolescente, sempre tive vontade de me encontrar nesse mundo. E a arte me ajudou. E a arte veio pra mim nessa estética, nessa forma, no rap, né? A revolução não será televisionada, muito menos armada, mas será espalhada como se fosse uma praga. E não conflaga aquele que estiver com as mãos atadas. Pega a espada da justiça e corte logo essa farsa, ô pátria amada. Nos ame como minha mãe gentil, que no gemido de lamento me ouviu, me acudiu com ser hostil. Que devora todos excluídos, seja extinto no momento glorioso, decisivo. Que a força da resistência não entre em decadência, mesmo que a insistência da maledicência. Que o sorriso de criança seja ofuscante pros mandantes que querem acabar com meus semelhantes. Olhe pra todos os lados, não vê, mas tá cercado por mulheres e homens todos indignados, preparados pra criação do grande motim. E a cada intervalo dessa guerra sem fim, cantarei assim!